Carroça da Saudade. Búfalo do Marajó. Orgulhosamente Marajoara. Alô, Lelê! O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Saudade. Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Saudade. De ser cantor, é só dizer, pra não morrer, meu único amor. O show da carroça. Eu largo que sou, você zelador, de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão. Também já por aqui, meu parceiro Alan, da Chute Certo. Aí o parceiro Cabelo também, da Chute Certo. Diga o que cê. Assessorado aí pelo meu parceiro Charles. Acaso, o nome dos fanáticos. Cê, feliz eu sei. Sargento Hábio. É isso, Sargento. Nada de amor. Alô, Bia. Alô, Tiquinho, dona Adriana. Lavo e passo, sirvo a mesa e faxino. Aprendo. Só pra relaxar, Ailton. Ailton Santos. Posso até de. É o nome da emoção. Comprar um táxi. O nosso parceiro Tigrão. Ao lado da sua esposa, Andresa. Olha a presença desse casal. Nosso casal de luz. Pra ser sua cotovia. E só viver de dia. Pra você ser feliz. O que é que cê quer? Diretamente lá de Mosqueiro. Aqui, minha amiga Cássia. Pedir. E as meninas, amigos do coração. O bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Elas estão aqui na frente, comissão de frente. Cantor, é nós. É só dizer pra não morrer. Apertar mais um pouquinho assim, ó. Saudade. É DJ Toninho. Você já não me dá mais a fé. Meu amigo Mauro do Posto Verdão. Para, Mauro. Ausente não me diz uma palavra. Minha dupla da na feira da 25. Tá desde cedo aqui, valeu, viu? E o pensamento tão distante. Minha amiga Rose. Morrendo de amor. Lojas e estátuas. Fico ao seu lado. Semana que vem já fechado com o maestro. Por que esta frieza? Aí, Luiz. Meu amor. Nosso empresário Luiz, o Galo Branco. Por que esta mudança inesperada? Parece já não ter motivação. Sem o seu calor eu fico enciumado. Vamos lá, filho. Na hora do beijo você não beijou. Na hora do abraço não me abraçou. Minha amiga Lente! Neto, você não me deu. Saudade. Nem mesmo sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Diga, meu amor, me diga. Que é mentira este seu castigo. Que só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Louro do Barreiro, já na área. Eu quero ouvir da sua. Ei, Tati. E hoje vai dormir comigo. E aí, sobrinha? O amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Luxuosa. Carroça da Saudade. Na hora do beijo você não beijou, na hora do abraço não me abraçou. Alô, seu Paulo! Carinho e afeto, dona Nina. Aí o meu casal velha guarda. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Meu amigo salsicha dos talibãs, amor, e a primeira dama, que aconteceu? Denise Fugitiva. Diga-me aqui, me diga, que é mentira este seu castigo, que só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca e hoje vai dormir comigo, que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. DJ Toninho, o maestro da saudade. Estamos aqui, casota até 4 da manhã hoje aqui. Botei o meu carro na estrada, saí. Saudade. Tentando esquecer a saudade que você me dá. Aí o parceiro Marcelinho Playboy, o Johnny da Laranja, horas, os parceiros do Chope, e não consigo a Ingrid Macapá. Em cada sinal. Além do parceiro Fábio, tá aqui com a gente. Você. Alô, Fábio. Um abraço pra você, garoto. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Uhul! Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes, desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Eu te mando um abraço aí, meu parceiro Lobato. E também a dona Nete. Faz parte lá da equipe dos Açaí da Hora. O melhor açaí do mundo. As horas rodando. Hora do almoço, viu, gente? E não consegui. Açaí da Hora é a pedida. Patrocina aqui o maestro. É pra gente. Sabia você, DJ Toninho. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Olha minha amiga Sheila Raquel. Negro asfalto. Aí, Sheila Raquel. As lágrimas tristes. Este alguém que te ama e que sofre por te querer. Uhul! Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Pra cima, meu maestro! Só na manha, Tom, só na manha. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. DJ Toninho. Uma história que ficou por terminar. Saudade. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. Minha amiga Suzy Gouveia. O problema é que a e a Negona. Ela que ganhou o concurso de merengue na última segunda-feira lá no Palácio. Tudo que podia desistir. Cadê ela? Cadê ela? Perder. Fala, Negona. E a dessa. Só no CAC, vai. Você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueça. saudade. Saudade. Saudade. Saudade. Saudade. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude e desisti de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra... E meu parceiro Aquino, velhos tempos lá da Pororoca. Não esqueço de você. Olha, próximo sábado aqui, a promoção Siqueirão, viu? Siqueirão. E sei que nosso amor Siqueirão vai estar aqui próximo sábado. Vai ficar assim. Te liga, Bia. Se você quiser tentar, eu estou aqui. Estou morrendo de saudade. Parecia um sonho. A gente fica junto, andar apenas chuva. Vem coladinho, vai! Sem medo de amar. Meu amigo Marcos, alô Marcos! Lembra, tô te vendo. De tudo que vivemos, das tardes e domingos. Edilson! A mágica no aí o Lelé, o Lá de Soura e Vera curtir aqui, valeu! Silvana, não dá. Ficar sem você não dá. É saudade. Não importa retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram. Fala, gente, amanhã domingo. Difíceis de esquecer. A Luciosa vai atravessar fronteiras, viu? Lá na Vila Bom Jardim. Sei que ainda me ama. Precisamente. Lá em Carapajó, naquela balsa que vai pra Cametá, viu? Aí na segunda-feira é via show, segunda via show. E olha, detalhe, segunda-feira até 8 da noite o ingresso e a cerveja somente R$1. Achar alguém que me dê amor, que fale só de amor. E aí, Pantera? Pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada. Essa é mais longa, viu, Pantera? Que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Alô, Pantera! Que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que matar. Olha meu parceiro Capelo, sem ter que matar. Ele que é o rei dos pacotes. E crianças, vai dar só um pra cá, Capelo. Possam brincar aqui, sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Alô, Carlos Matrix! Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. É o DJ Toninho. DJ Toninho. Já possa viver. E aí, bolão da pedreira? Já possa falar. Você velha guarda. Como semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração, a carroça, ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Dá-lhe luxuosa! É que eu já sei como eu sou. Bora mergulhar. Do jeito que eu vou ficar. Bora, Pernambuco. Apaixonado. E a sua primeira dama. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais. E aí, Pernambuco? E aí, Pernambuco? Dança, gatinho, dança. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. E aí, Rony? Difícil pra explicar. Paixão, são coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Recordações, vem pra carroça da saudade. Eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Lúcio Campos. Na cidade. Meia noite no meu quarto. DJ Toninho. Ela vai subir. Ouço passos na escada. Vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne. E um lençol azul. E meu parceiro João, pé de feijão, hein? Bora, João. Olha o meu vereador Clay Alves também já na área. Égua clareou. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Uhul! Em toda cama que eu durmo, só dá você. Alô, Tigrão! Só dá você, só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho. Sozinho no meu quarto, a saudade rolando aqui. É casota até quatro. Não, eu não posso lembrar que te amei. Aí meu parceiro Piolho já na área. Alô, Piolho! Não, eu preciso esquecer que sofri. Olha, a Bia, tá chegando aniversário do maestro, viu? Em novembro. Que o tempo passou. Aniversário do maestro em novembro. E tudo entre nós terminou. Fechadíssimo aqui, viu? Não continuou. É isso, Cabábio. Pra nós é isso, sargento. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Ah, luxuosa. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Saudade, saudade, saudade. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinho. E prometem amor. A carroça. A Marte, para mim é a vida, enfim. A carroça. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Saudade. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Chegando com a gente, meu parceiro. O nosso empresário Gemac. Ei, Gemac. Para mim és um meu amigo Nogueira. Um amor. Toda essa equipe. Profundo, oficina do Nogueira. Ninguém jamais te dará. Ei, Nogueira. Neste amanhecer e faz renascer. Oh, e Jorge, minha amiga Joyce também já na área. Perdi sem você. Aí, Jacaré, aqui, nada existe em mim. Agora, o passeio de carroça é um luxo. DJ Toninho. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Parceiro Regi, e agora que eu te encontrei, juntamente com o Edson, nunca vale a presença. Vou querer acordar, eu quero esse amor te entregar. A carroça da saudade. E o santo remédio me tira esse tédio, vem. Parceiro Webert, me dá seu bem, esse é velha guarda, seu corpo, aí no mundo da saudade, vem, velhos tempos do lado de trás, me vira a cabeça, alô Webert, até que amanheça, meu bem, um abraço aqui do seu parceiro, Toninho. Eu vivi procurando você, esperando. Arrebenta, Toninho! Aí, meu empresário Charles, o homem da hidráulica Belém. Ei, Charles! Um abraço pra você, garoto. Alô, Nani! Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, palheta. Também a gente não pode deixar de abraçar aí os nossos amigos aí do Dá Saudade. O nosso parceiro DJ Anderson. É uma história muito grande de aparelhagem. Tamo junto aqui. Amanhã é nós. Júnior Barra chegando com a gente. E aí, Júnior Barra? E aí, Rubinho, pedindo a Nike. A equipe sem fronteira. Essa música aí do valor. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Saudade. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo. Alô, Cíntia. E vontade de me apaixonar. Cadê o Pitbull, hein? Alô, Pitbull. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Saudade. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Aí, meu parceiro Antônio, desde cedo aqui com a gente. Quero encontrar. Eita, casota já bombando. Alô, Pílula Azul. Alô, Simone. Vamos até quatro, viu? Te segura. Dá-lhe, Toninho. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Meu amigo amarelo, me ama, vai de cima da Marambaia. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Pra cima, eu sou assim meu mesmo, maestro, que posso fazer? Meu amigo Ney da Ceasa, ao lado da sua primeira dama. Simbora, simbora, casota. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Marcelene também já na área. Alô, Marcelene! Preciso é saber se um dia ela vai voltar. Aniversário da amiga Thames. Nada mais importa. Parabéns, Dali! Não tem sentido se eu não lhe encontrar. Ô, Tiquinho! Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Saudade. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos já. E aí, Lelé, como é que tá, Lelé? Grande parceiro Lelé e a sua primeira dama, a nossa grande amiga Dilma, os amigos do Maestro de há muito tempo. Experiência na gravação. Esse é o Tiro Chapéu. DJ Toninho, Toninho, DJ Toninho. Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando pela mesma velha estrada, lentamente andando. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até é Luciano. Sonho. É Luciano, não chega aqui. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Eu acho que andei perdendo o melhor da vida. Longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Passando o Raul. E aí, Raul? Depois de tanto tempo andando por aí perdido, eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Quero junto de você esquecer. As nossas meninas da metrópole tá chegando por aqui, minha amiga K. Revivendo os bons momentos de namorado. Só na saudade. Alô, Júlio da Bróis. Confesso que por onde esse seguidor. Nunca fui feliz, não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Mas sei que é tempo ainda, tudo que... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais! Vai. É a luxuosa que está no comando. Vem passear de carroça. Vem, vem, vem, vem, vem. Bora passear até 4 da manhã aqui no Casota. Assim, ó. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Ei, Luciano! Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Ei, Silvana. Já fico com raiva de mim. Vai pra quem, Silvana? Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com... Amigo Flavinho, velha guarda. Bora, Flavinho. DJ Toninho. E a comitiva aí, a nossa equipe sem fronteiras, aí no comando, no apoio, o meu amigo Júnior Barra. Quantas vezes e aí, Júnior? Pedindo pra você não me deixar. E aí, a altura só. Eu quase ainda não. Louco de eu te falei. Para lidar. Te falei. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. O meu patrão Kekeu chegando por aqui. E toda gente ao lado. Aí dona Paula. Estou com raiva de mim. Brazinha. E já sei o que Kekeu tá na área. Não quero mais ver você. Só lembrar. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Amiga Elielza já por aqui. O Nega Juju. Não posso mais ficar a esperar DJ Toninho você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais. Amiga Caça de Mosqueiro. A Lucideia, um beijo. Um beijo, meninas. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Da saudade, aí, parceiro Orlando CDP. Aí, Alan. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Aí, dona Paula. Meu bem, agora sei que não vou. Olha meu casal de Lúcio lá de Coroci. Aí meu parceiro Renato. Aí a sua esposa Shirley. Um abraço bem apertado aqui do Maestro, viu? Esse casal, tamo junto. Tamo junto. Vou procurar um outro alguém. Bora pelo azul. Manda sua meia pra cá pra me esquentar. Fala, Simone! Lúcio CDs. Você vai me matar ou então deixar louco. Saudade. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar de quem sabe tudo. Manja tudo, entendo tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade Elias da Eliminação pode fazer de um aqui tudo que você quer. Corpo moço aperta o rabo. Bora, rabo! Quer provar que com tão pouca idade vamos lá, filho. Pau na máquina. Alô, alô, DJ Toninho. Eu vou tentar esquecer. Alô, Silmara. Aquele amor que eu perdi. Pra cima, Silmara. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. É. Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Minha amiga Ness chegando por aqui. De ser meu ela bem. E o seu esposo, meu amigo Pedrão. Já te esqueci. Eu já meu amigo Carlos Matrix. Feliz. Essa velha guarda, viu, na saudade. Ao lado da sua primeira dama. E eu nunca. Minha amiga Adriana. Rapaz, o Carlos Matrix. Ele não me deixa dormir. Fica mandando mensagem 24 horas. Vou te contar, viu. Vou te bloquear. Eu vou tentar esquecer. Amanhã te prepara. Aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Todo mundo falava, eu não queria entender. É. Você não me amava, acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida. Égua, Rose, vou te contar, viu? Tudo eu lhe dei sem saber. Vou já ligar pro Galo Branco. E todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Eita, saudade! E todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Neste domingão, vamos até a Vila Jardim. Encerramento da festividade. Agora Vila Jardim. Aí na segunda-feira, Via Show. Até 20h. O ingresso e a cerveja, R$1. Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber. Que todo amor que eu... Detalhe. Você pode levar R$2 em moeda, R$1 em moeda, em papel, mas 10 centavos, 25, vale tudo. Agora eu sei na verdade o que você quer, viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Você vai amar alguém que não queira saber de você. Eita, cachota! A Carroça da Saudade, a mais fantástica e monumental aparelhagem de saudade. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor, eu quero. Me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou neném, me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso, me vira do avesso. E aí, Silva da Maravaia? Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Simbora! Fecha a porta do mundo e prepara o zap aí, grava aí, vai! Pro alto só deixo nós dois. Vou tocar uma música, você grava aí, viu? Você sabe o que eu quero. Você sabe pra onde você vai mandar. Menina, oh. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Eita, sabadão, vereadão aqui no Casota. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Olha a Midian, é Midian. Me aquece devagar, me acalma. Pelo amor de Deus, vira da vez. Vai, Rose, vai. Menina, vai, Rose. Tchá, tchá. DJ Toninho. Dá-lhe carroça. Acende um desejo, mistura. Estamos ao vivo aqui na página da Carroça. O nosso clique, Marcelo Araújo. Já filmado. Já gravando tudo aqui no Casota. Dá um close aí no salão, olha aí. Vem embora que vai até 4. O Casota tá lotado. Ainda tem tom. Tem muita coisa ainda pra rolar aqui. Vem embora. Vem embora. Vai! DJ Toninho. O que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho e já não tem mais fim. Saudade. Só quem amou, só quem sofreu por amor. Gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. É. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Saudade. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Parceiro Lucas, também já por aqui, ao lado da sua esposa. É saudade aqui. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo. E aí, Josi? Me perdi de amor. Aí, pedindo da Nike. E agora minha patroa. Vida, ah, ela tá aí. Pertence a você. Pensava que você tava carreira solo. Abre meus braços, vem me amar. Cuidado. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Bora soltar agora seus pregão, bora. Vem te embora. A Luxuosa está aqui. Aqui. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iê-iê-iê. Empresário Charles, alô Charles! Cada vez mais me Hidráulica Belém! Subia a minha atenção. E numa festa de amor, empresário Gemac Pescados, eu te dei meu corpo. Juntamente com Pedro Moraes, Luciano Moraes, os cachorrões do aeroporto. Essa equipe é velha guarda, viu? Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Essa buzina aí de navio, viu, Pantera? Se liga! Sentado à beira do rio, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Olha o ciúme, Franginha. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me ama? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. O meu espetacular. Ciúme de você ainda. E aí, espetacular, como é que tá o clima aqui? O céu que eu prometi eu vou te dar. Rapaz, a Lupita por aqui, Lupita. Um abraço pra você, via as contas, viu? Tá bombando na rede. Alô, Time Show! Aí, boa gente, obrigado pelo carinho. O Enguim Baceno Sub Rocha. O Júnior Barra com a gente. Um abraço pra você. Olha o clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima. Alô, Magalhães! Lúcio Campos, na cidade. Até essa goela do Josia, rapaz. Deixa eu te amar só um pouquinho. E aí, Josia, como é que tá, Sori? Como é que tá o navio de Sori, Josia? Mas a Expresso Golfinho, a Expresso Golfinho tá com tudo, viu? Quando ela chega na ilha, é assim. Quebra esse gelo aristocrata. Pronto, já batizou. Venha me amar, ser minha casa. Oh, oh. Em cima do telhado. Alô, Dilma! Alô, Lelê! Se a cama quebrar, pode gritar. Fala, Júnior Barra! Forte abraço aí, o sogro do Queixinho. Aí, amigo do maestro do Lelé. Olha o sogro dele, tá enchendo a cara. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Na fonte dos seus olhos. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. Yes. Embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. E aí, menina? Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Aí, parceiro Buia. Aí, o Nailson lá de Sori. Falam em noite de lua. Vem de bora pro casota. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Entre a gente pode acontecer um amor por toda a vida, um momento de prazer. Vem cá, Doninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Amo a beleza dos teus olhos. Lúcio CDs gravando tudo. Já tem CD do Josias, tem no, aí tem no Caceteiro Franzinha. Estamos gravando do Maestro. E aí, Lúcio? Cadê o Carapirá, Lúcio? Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Arrebenta, Toninho! Você é muito tímida. Júnior Barra. Mas você também podia marcar. Teu hino isso aí, ó. Outra hora pra poder se derrubar. Mas você também podia marcar. Bora pra cima, sem fronteiras. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar. Dá-lhe carroça. Camisa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa meu amigo Pedro Moraes e a dona Rosana viajando na sequência do maestro aqui. Até a Jéssica veio. Galera do shopping aí com a gente. Olha aí, Toninho. O proprietário lá do Açaí da Hora. Ele quer o CD do maestro ali com a gente, junto com o parceiro Lelé. A comitiva lá do Chipaiá, meu irmão. Aí com a gente. Cadê o Jura? Cadê o Curã? Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário. Cadê o Adriano? Cadê ele? Eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas meu amigo Júnior, o Gigo da Bronze lá do Tenoné com a gente. Ô Jacaré! Outra data pra poder se enterrar. Experiente! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.